Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e a gente tá voltando hoje então com mais um episódio sobre diretores e nesse caso diretoras, né? A gente tá aqui pra falar hoje sobre a Jen e a Silvia Sosca. Pra quem não conhece, daqui a pouquinho a gente faz uma apresentaçãozinha delas aí pra vocês. Temos convidada, mas deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de equipe. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Daniel. Boa noite, convidada especial. Só fazer um comentário rapidinho aqui, que eu gosto muito nesse podcast é quando a gente chama, convida uns convidados assim que... Convida os convidados, né? A gente chama pessoas assim que a gente é fã, né? Então eu sou muito fã dessa convidada de hoje. E aí eu fico muito feliz. Então vamos lá. Muito bem. E boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, Ivo. Boa noite, convidada misteriosa. Ó, eu vou falar que assim, eu tô bem empolgado pra esse episódio de hoje, porque assim, falar de filme bom é muito fácil, né? Falar de filme ruim é mais fácil ainda, e eu diria até que mais divertido. Agora, falar de filme estranho é difícil, porque às vezes falta adjetivo, sabe? Então, eu acho que nesse caso aqui a gente vai falar sobre uns filmes bem estranhos, que também são muito bons, mas acho que vai gerar uma boa discussão, então eu tô empolgado pra falar sobre isso. Acho que a palavra hoje é caótico. Pode ser também. Mas vamos ver, vamos ver. Nossa. Ah, então eu queria dar as boas-vindas, né, fazendo a estreia dela aqui no nosso podcast. Bem-vinda, Beatriz Saldanha. Ai, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema super legal e com pessoas que eu também admiro bastante, todos vocês. Obrigada. Então, para quem não me conhece, eu sou pesquisadora, também sou crítica e tem uma revista chamada Lei Diabolique. E, enfim, tem no Instagram, tem no Twitter, tem a página. Então, assim, esse tema de hoje, né, das diretoras, no caso da Sosca, é um tema que eu acho muito legal. Inclusive, recentemente eu dei um curso sobre diretoras, eu falei brevemente sobre elas, então, assim, tipo, é uma oportunidade agora de ampliar um pouquinho nessa conversa e eu tô muito, muito empolgada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu fiz esse curso. Gente, fiquem atentos quando a Bia der um curso, façam. Foi muito bom. E logo que terminou, eu já tinha, acho, comentado com o Daniel antes que eu queria rever o Dead Hooker na Trunk, que é o primeiro filme da Sosca, né? Mas eu não achava. E aí a Bia mencionou as Soscas, né, no curso, mencionou esse filme. Daí, quando acabou, eu fui pedir para ela, né? Bia, será que você tem aí? Porque eu não consigo. E a gente já tava pensando, né, um pouquinho, já tava planejando esse episódio mesmo, que a gente costuma fazer, né? Episódio sobre diretores aqui no podcast. E a Sosca era um episódio que a gente queria gravar já faz um tempo. Aí já aproveitei, então já combinamos aqui e já trouxemos a Bia junto, né? Ah, legal. Vai ser muito divertido. Vai ser. Bom, então só para dar uma contextualizada, né? A Jen e a Silvia Sosca são irmãs gêmeas idênticas, nascidas em Vancouver, no Canadá. Inclusive alguns filmes delas se passam no Canadá, né? Elas trabalham com muitos atores canadenses também. O primeiro filme delas, como eu disse, é o Dead Hooker na Trunk, que foi lançado em 2009. E ele foi um projeto final do curso de cinema que elas faziam. Elas dirigiram, escreveram, atuaram, editaram, enfim, fizeram tudo. E depois elas vieram a dirigir mais quatro longas, né, nos anos posteriores, assim. Elas já dirigiram vários curtas também, dirigiram um segmento do The Abyss of Death 2, foi o segmento T is for Torture Porn. A gente pode até falar brevemente sobre ele também. Mas elas fizeram vários curtas também para o Women in Horror Month, né, que é o mês de fevereiro, que celebra mulheres que produzem horror. Então elas têm alguns curtas lançados por vários anos aí. Esse movimento acontecia, né, em fevereiro todos os anos, e em 2021 foi a última edição. Eu acho que elas fizeram curtas até 2019 para esse projeto. Elas também apresentaram as duas temporadas do game show Relevator, que me parece ser tipo um escape room. É, e foi um programa que foi produzido pela Blumhouse, né? E elas escrevem quadrinhos, inclusive para Marvel, né? É, com, acho que um destaque especial para histórias da Viúva Negra que elas escreveram, e para DC. Mas o nosso foco principal hoje aqui vai ser, vão ser os longas, né? Que elas já dirigiram e escreveram, enfim. É, então vamos começar, gente, já pelo Dead Hooker na Trunk, né? É, como eu disse, eu acho que é um filme super caótico. É um filme pelo qual eu tenho muito carinho, porque eu lembro de ter assistido no Cine Fantasy em 2010. E assim, baixíssimo orçamento, né? Ele foi feito com 2.500 dólares canadenses, que eu nem sei quanto vale em dólares estadunidenses, mas, enfim, deve ser um pouco parecido. É caro, principalmente pra gente. É, não, pra nós são milhões. Hoje em dia, é muito fácil. Pois é. Mas só para, então, explicar do que se trata o filme, né? São a Jen e a Sylvia são as protagonistas. Elas não têm nomes, né? Nenhum personagem tem nome. Elas são a Badass e a Geek. E elas se juntam com a Junkie, que é uma amiga, e o Goody Two Shoes, que é um moço de igreja que gosta da Geek. E eles juntos, assim, num carro para viver um dia normal, eles descobrem que há o corpo de uma prostituta no porta-malas, né? E aí o que fazer com esse corpo depois? E isso aqui, muitas coisas acontecem, né? Isso é só o começo do filme. Então eu queria saber de vocês primeiro o que vocês acham, né? É isso, quero saber o que vocês acham. Posso começar? Pode. Aquela bem, oferecida. Claro. Então, eu acho super divertido o filme, assim. Faz um tempinho que eu não revejo ele, mas eu lembro que eu achei realmente um caos, né, como vocês estão falando. Obviamente, acho que a influência tarantinesca, né? Uhum. Inclusive, acho que um dos curtas delas foi uma espécie de concurso que o Tarantino foi júri, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual foi, mas elas têm essa relação, né, com... Aí essa proximidade, vamos dizer assim, com o Tarantino. E, enfim, é aquela coisa, né? Aquela narrativa com muita coisa acontecendo, muito palavrão, né? Tipo, muitas reviravoltas, muitas surpresas. E é realmente um filme que eu acho super divertido. Eu tava lendo agora há pouco a sinopse no IMDb e eu vi que elas que escreveram, tipo, aquela sinopse longa, né? Elas falam assim, é um filme incrível, não sei o que e tal, e que tem um grande potencial pra virar um cult adorado e não sei o que. E eu falei, amo, né? Tipo, amo. Tipo, elas mesmas escrevendo isso. Mas, de fato, ele tem muita cara, assim, né? De filme que, assim, que já deve estar virando um cult, alguma coisa assim. Porque ele é super divertido e eu gosto da coisa da câmera na mão, né? Tipo, que ele é bem fluido e, enfim... Gosto muito do contraste entre as duas personagens, né? Tipo, uma bem nerdzinha, a outra já mais toda bonitona e toda sensual. E, enfim, eu acho muito bacana esse filme. Realmente, eu acho que... espero que ele venha a ser mais falado, né? Porque eu acho que ele é... Dos filmes delas, eu acho que é o menos conhecido, né? Também acho que nem... Não teve distribuição aqui, eu acho, né? Uhum. Exceto por esses festivais. Mas definitivamente vale a pena ver o filme. Ele é até difícil de se encontrar, né? Eu acho que ele também estabelece muito bem, já desde o início, o que seria uma característica muito forte do estilo delas, que é o humor, né? Porque por mais que elas usem de violência ou de terror, em outros casos que a gente vai mencionar aqui, elas sempre têm, ou quase sempre têm um toquezinho no humor também. E é um humor muito estranho, né? Um humor muito, muito característico, assim. Eu definiria esse filme aqui mais... ele vai nessa pegada, assim, dessa comédia de erros, assim, no estilo do Depois de Horas, por exemplo, do Scorsese. Só que é muito mais absurdo, é muito mais violento. Ele vai muito além, sabe? Então, tem uma cena, por exemplo, que a menina tá com os braços abertos, assim, passa um caminhão e arranca o braço dela. Daí eles vão lá junto, o braço, costura e depois... Nossa, ela tá usando o braço essa normal. Cena maravilhoso. Tocando violão depois. É muito bom. A motivação do violão contar também, que a... É muito boa. É. E nessa cena ela vai lá e dá um soco no motorista Sim, do sim. ônibus ou do caminhão. O cara desce, ela vai lá e desce a mão nele. Muito bom, cara. Então eu gostei demais, gostei demais. É um absurdo, mas é muito bom. E o olho remendado com É, sim. com fita isolante, seu. É porque ela levou uma pancada na cabeça e o olho caiu, né? Foi. É, foi Tipo, por só um trás, né? caiu. Tipo, ela leva uma pancada por trás e o olho Mas só um também, né? Tipo, o outro ficou no lugar. É muito absurdo, gente. cai. E o que me remeteu já para um outro filme que a gente vai comentar daqui a pouco. Essa coisa dos olhos, né? Ou de Outro filme costurar o braço delas. também. Sim, verdade. Não, falar que vocês falaram tudo dele. Eu me diverti bastante. As cenas absurdas, né? Como essa do caminhão, tem outras, né? Que vão passando até mesmo as cenas. Tem uma cena logo depois que elas, né, vão enterrar o corpo da prostituta e começam Nossa. a. Eles sentam, acendem a fogueira. Aí fica aquele clima ali de final de dia, o sol se pondo, a menina com o braço costurado começa a tocar o violão. É tudo tão surreal nesse filme que é maravilhoso, tão absurdo que é muito legal. E destacar um pouquinho a atuação delas, que é muito boa. Elas são muito legais, elas fluem muito bem. E todos os filmes que elas dirigem, elas fazem uma ponta. E é sempre bem marcante, né, quando elas aparecem nas outras produções que elas fazem as pontas. Mas nesse filme foi a primeira vez que eu vi elas atuando mesmo durante o tempo todo e eu gostei muito. Eu acho que dos filmes delas, eu não vi todos, tem um que eu não vi, eu inclusive não lembro o nome, mas é o único que eu acho que não é terror. Mas eu acho que é o que elas aparecem mais, né? Enfim, são protagonistas, né? Nos outros eu acho que é mais essa ponta mesmo. E elas atuaram também em outros filmes dirigidos por outras pessoas, assim, tipo, que eu também não vi ainda, mas eu gosto muito também dessa participação delas nos filmes. Elas eram atrizes, né? Acho que elas se cansaram de ficar fazendo aquele estereótipo de gêmeas. E eu acho que elas até usam isso hoje no. Não sei, como espécie de. Não sei se é uma brincadeira que elas fazem, que elas acabam usando esse estereótipo de gêmeas, nas aparições delas nos outros filmes que a gente vai comentar aqui. Mas assim, eu li um pouquinho sobre isso. Até o nome da produtora, né? Twisted Twins, uma coisa assim, né? Então acho que elas Isso. usam muito isso, essa coisa da estranheza, né? Das gêmeas. E elas têm um rosto meio exótico, uma coisa assim, né? Meio diferente, que chamam muita atenção, né? Então, acho que elas usam isso como um marketing, né? Tipo, que eu acho super legal, assim. É muito legal ficar. É porque não é. Claro que não é difícil percebê-las nos filmes, né? Elas não estão fazendo aparições assim escondidinhas, mas é muito legal. Tipo, ah, olha elas ali. Sempre que elas aparecem. Só em um dos filmes dessa lista que eu não as encontrei. Eu não sei se. Eu acho que tem um que elas não aparecem e tem um que elas aparecem bem rapidinho. Tá. Então vamos chegar neles. Bem, depois do Dead Hooker, né? Alguns an poucos anos depois, em 2012, elas dirigiram e escreveram também, novamente, o American Mary, cujo nome não me faz muito sentido, gente, porque, como eu disse, elas são canadenses. A Catherine Isabel, que é que faz a Mary, né, é canadense. O filme foi filmado no Canadá, mas o nome é American Mary, então. Mas ele se passa no Canadá, porque eu fiquei ainda com essa dúvida, porque tem aquele bar lá que tem uma bandeira dos Estados Unidos bem grande na parede. Ah, Eu fiquei na dúvida se o não. filme se passa no Canadá ou se ele tenta enganar como se ele se passasse nos Estados Ele deve. Unidos. Eu imagino que ele tente enganar, né? Mesmo porque canadenses têm essa fama de serem todos bonzinhos e simpáticos. Nenhum Nem dos personagens combinaria desse muito. filme é. Será que tem alguma também? Não sei, não li também sobre isso, mas será que tem alguma referência também ao American Psycho, alguma coisa Então, assim? Não sei. eu li uma vez um artigo falando justamente sobre isso. Ele estava pegando filmes que tinham um American no nome, mas que eram filmados no Canadá. E o American Psycho foi outro que também fez isso, que ele trazia esse nome, mas que ele tinha sido filmado no Canadá também. E aí nesse artigo falava que o filme tentava se passar por como se acontecesse nos Estados Unidos. No caso do American Psycho, eu vejo mais isso. Nesse aqui, ele não me parece que ele define muito bem, com exceção daquela bandeira no bar do cara lá, né? Fora isso, ele não menciona muito isso. Então, realmente, não sei. Mas pode ser uma referência mesmo. Bom, mas então do que se trata o American Mary, né? A Mary é uma estudante de medicina, assim, ela é esforçada e tal, mas ela tá passando por dificuldades financeiras, né? E ela tenta ganhar dinheiro de outras formas, assim. Só que em uma ocasião ela é convidada para uma festa pelos médicos, né, do hospital onde ela faz estágio, enfim. E acontece uma situação péssima, né, nessa festa. Ela passa por uma violência enorme, assim. E ela acaba desistindo da medicina e passa a trabalhar com modificação corporal. Mas, ao mesmo tempo, ela busca uma vingança, né, por essa violência que ela viveu. Também quero saber de vocês, opiniões sobre o filme. Olha, eu tenho muito amor por esse filme. Não, vamos deixar a Bia falar aqui. Tá. Eu fico muito esperando assim, a opinião dela do filme. Não, eu gosto do filme, assim, eu gosto mais da primeira metade do filme do que da segunda. Eu acho que ele fica um pouco confuso na segunda metade. Eu não gosto muito, assim, do desenvolvimento dele. Mas eu acho, assim, eu acho incrível, assim, tipo, a transformação, né? Tipo, do que elas passaram do primeiro filme, que é, apesar de ser um filme legal, é um filme que tem um pouco amador, assim, eu acho, né? Tipo, principalmente na parte técnica e tal. E pra esse que é muito bonito, muito, né, muito sofisticado, assim, tipo, tecnicamente, e muito mais profissional. Então, eu acho, assim, impressionante, né, essa, vamos dizer assim, como elas passaram de um filme pro outro, né, essa transição. Enfim, gosto da protagonista, acho super interessante. Eu acho engraçado que a personagem dela é um pouquinho parecida com a outra, que assim, da Catherine Isabelle, que vai voltar em outro filme, né? Porque ela é meio snob, mas meio assim, tipo, né? E eu acho também essa cena que você falou da violência, eu acho muito tensa, muito, muito forte, assim. E eu gosto muito dessa vingança dela, a parte da vingança eu gosto bastante. E quem mais quer falar sobre o filme? Acho que isso, assim, basicamente, assim, é um filme que eu acho bacana, assim, mas realmente eu acho que ele tem esse problema, acho que o desenvolvimento na segunda parte, eu acho que ele deixa a desejar. Eu acho a montagem um pouco estranha, não sei, eu lembro que eu fiquei confusa, assim, quando eu tava vendo o filme. Mas eu lembrei do que eu ia falar aqui, eu acho muito legal, que são aquelas personagens esquisitíssimas, né? Aquela Betty Boop e aquela outra. Gente, aquilo é muito legal, tipo, a maquiagem é muito boa, né? E é muito estranho, e o desejo dessas mulheres, as coisas que elas querem fazer. E eu acho que já traz um tema que eu acho que é, inclusive, muito contemporâneo, assim, muito relevante hoje em dia, que é essa questão justamente da transformação corporal, né? Que eu acho que atualmente eu percebo como se uma coisa meio fora de controle, né? Acho que as pessoas têm mudado o próprio corpo, né? Tipo, como as mulheres têm recorrido à cirurgia, tipo, mulher muito jovem, tipo, recorrido a procedimentos estéticos cada vez mais invasivos e tal. E eu acho que o filme é muito, muito atual, assim, tipo, inclusive por esse viés do absurdo, né? Tipo, eu acho muito legal. E realmente, aquela personagem da Betty Boop eu acho maravilhosa, muito bizarra. E acho incrível, assim, tipo, eu adorei quando eu vi o filme. Falei, cara, que isso? Mas enfim, é isso, minha opinião sobre o filme. Então, deixa eu levantar um questionamento aqui. Que eu gravei um podcast lá pro Seth Martin, no qual eu falei sobre body horror, né? Sobre o tema. Esse era o tema. E quem participou do podcast foi a Isa, lá do Horrorizadas, e aí ela indicou esse filme. E aí, na nossa conversa, ela disse que ela tinha um aspecto desse filme que ela não gostava muito, e que é justamente essa questão da violência sexual que acontece em certo momento do filme. Ela disse, aí no caso, o que a Isa falou, né? Ela disse que ela achava que a personagem poderia chegar no mesmo lugar, talvez, sem que isso acontecesse com ela no filme, sabe? Então, soava um pouquinho gratuito, talvez. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, nessa questão de será que ela chegaria no, exatamente no mesmo lugar, ou mesmo se ela chegasse no mesmo lugar, a trajetória seria outra, né? Porque as motivações seriam outras também. Mas eu fiquei me questionando em relação a isso agora, principalmente quando eu fui rever o filme, porque em relação a essa... a necessidade de usar isso como... né, usar o estupro como sendo um argumento para... pra motivação da personagem, porque ela, né, ela vai, ela, porque, assim, ela já tinha feito uma cirurgia dessa, né, tipo, ela foi chamada lá em certo momento pra fazer uma, se não me engano, ela já tinha feito duas, né, ela fez uma lá no bar do cara, o cara que foi contratar ela, e depois ela fez uma outra que a mulher queria se transformar numa boneca, né, e aí, tipo assim, ela tinha se afastado desse mundo, e daí o que empurra ela de volta é... né, essa violência sexual que ela sofre. Eu queria saber de vocês, assim, se vocês concordam que como argumento narrativo é um pouco gratuito, assim, que poderia talvez chegar no mesmo lugar sem isso, não sei. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que sim, inclusive você me lembrou disso, eu tinha esquecido, mas eu acho que quando eu tava vendo eu pensei a mesma coisa. Que eu não entendi justamente esse percurso, né, dela... Porque ela já fazia isso, né? De fato, é um pouco estranho, assim. Mas, assim, em relação a... Nesse caso, eu acho que sim. Eu acho que é um... Que não faz muito sentido para o desenvolvimento da personagem. Mas eu, para falar a verdade, em relação a esse tema de estupro, né, nos filmes, eu não tenho ainda... Inclusive, é uma coisa que eu penso quase todo dia sobre isso. Eu não tenho ainda, assim, uma opinião formada sobre isso, porque eu vejo muita gente, assim, bater o pé, falar assim, não pode, não, não, de jeito nenhum, não, não, não, não pode haver, não pode existir filme de estupro e vingança, tem que ser abolido isso, né? Eu vejo muita gente falando isso. E só que eu vejo muitas mulheres querendo falar sobre isso, tipo, muitas diretoras, né? Inclusive, quando eu tava preparando o meu curso... Eu percebi, né, tipo, como esse tema é recorrente nas narrativas de, assim, de filmes de terror feitos por mulheres, né? Uhum. E eu fico pensando, assim, se até que ponto não é também uma necessidade, né, daquela mulher, sei lá, de falar sobre isso, né? E a partir do momento em que você fala que, ah, não, não pode de jeito nenhum, tem que abolir e tal, né, como que fica, né, essa questão da diretora, da roteirista, né, que quer falar sobre esse tema, né, então é uma coisa que eu acho, assim, eu fico no impasse, né, sobre, né, em relação a isso, mas de fato no filme, eu acho que realmente ela já tinha iniciado, né, essa cirurgia, já tinha começado a fazer tudo isso, então realmente parece um pouco deslocado, né, na ordem, pelo menos, na ordem que o filme apresenta ali. Eu fiquei pensando nessa questão do lugar aonde ela chegaria se não tivesse acontecido isso, até por isso que eu levantei essa questão, porque assim, aí lógico, a gente não é o correto não é a gente falar sobre, é não falar sobre o filme que não existe, né, porque tipo, né, não existe, mas assim, eu fiquei pensando nisso, né, tipo assim, mesmo se ela chegasse no mesmo lugar, se a trajetória não seria muito mais interessante, porque ela teria feito as escolhas que ela fez, tipo, por outras motivações, sabe? Então, por exemplo, tem uma cena que ela tá, ela mata um segurança, acho, uma coisa assim, um cara, ela mantém o médico que estuprou ela lá, né, num galpão, uma coisa assim, daí entra um segurança, que é alguém que não tem nada a ver com aquela situação, né? E ela mata esse cara. E aí eu pensei, por exemplo, se o ato dela matar alguém, tipo, né, alguém que não tem nada a ver com aquela situação, se não seria muito mais impactante se a gente não tivesse visto aquilo antes, sabe? Tipo, porque daí seria, sei lá, uma escolha que ela fez em um determinado momento. Se a gente veria uma verdadeira evolução dessa personagem indo para um lado ou para o outro, assim. E eu acho que ao inserirem, né, o estupro nesse filme aqui em específico, eu também concordo contigo, assim, vamos analisar esse filme aqui, né? Nesse filme aqui, eu acho que acaba soando... Eu vou dizer gratuito, porque, tipo assim, fica parecendo que é só uma justificativa pra ela fazer o que ela fez, sabe? Sendo que ela já tava... Pra ela acabar adentrando esse mundo das modificações corporais, é isso que eu quero dizer. Mas ela já tinha adentrado esse mundo, né? Como tu falou. Então, fica sobrando mesmo, na minha opinião. É um negócio que ela resiste, né? No começo, a entrar nesse mundo, assim. Uhum. Mas depois ela gosta, né? Exatamente. Tipo, ela tava satisfeita com o que ela tava fazendo. Então, por que ela não entrou só porque ela queria, né? Exato, é isso. Eu também acho que tá deslocado. Uma coisa assim, eu sou bem resistente a assistir filmes de estupro e vingança também, Também sou da opinião da Bia de que não dá para falar, não pode existir, pronto, acabou. É, acho que é um ponto de discussão, assim. Mas uma coisa que eu acho que é válido a gente pontuar nesse filme é que não, porque tem muitos filmes com essa temática, assim, que são feitos para homem assistir, porque é super fetichizado, assim, não é, sei lá, os caras assistem gostando do que estão vendo, assim, sabe? E a cena de estupro no American Mary é muito desagradável, assim, tipo, ela tá drogada, semi-desmaiada na cama, sabe? A câmera fica filmando o rosto dela, assim, tipo, é muito desagradável mesmo. Então, eu acho que não é um negócio feito para dar prazer para quem tá assistindo, né? Como às vezes é o caso. E acho que o fato de serem mulheres dirigindo aqui conta muito. Mas é isso, eu concordo também que não tinha necessidade. Assim como eu acho que todo esse negócio da boate, daquele Billy que se apaixona por ela, tipo, é esse negócio da segunda metade do filme ser confusa mesmo, acho que também por isso, sabe? Fica esse cara que é meio obcecado por ela, assim, e entram umas cenas meio de coisa da cabeça dele, sei lá, achei. Não, e daí Também também, por exemplo, prefiro a parte 1, assim. e daí inicia uma investigação policial que também não leva a lugar nenhum, tipo, É, então, exato. sabe, e tudo isso é em decorrência desse ato, sabe? Então, tipo assim, tudo isso que a gente tá apontando como sendo os problemas do filme, eles são meio que consequências da cena de estupro mesmo, porque todo o resto do filme, tipo assim, toda essa questão de ela adentrando nesse mundo e aí, por exemplo, as consequências, o que acontece com ela, não é consequência da vingança dela, coisa assim, o que acontece com ela é consequência de uma operação que ela fez, sabe? Que aí o marido da mulher lá não gostou e tal. Então, assim, fica sobrando ali no meio, né? Exato. Verdade, verdade. Eu sempre achei o filme confuso, assim, e me incomodava realmente isso, não parecia fazer sentido essa motivação, né? Realmente, agora dá pra perceber que eu acho que realmente pode ter sido isso que ficou super, super deslocado, assim, na história e acabou prejudicando, né? Tipo, o andamento do filme. Acho que se tirasse tudo isso e colocasse mais modificações corporais, mais bizarro, Sim. sabe? É, imagina Seria se ela mais fosse num evento interessante. com várias pessoas assim que É, fizeram então. isso, seria muito mais legal. Exato. É, eu tô voltando aqui. Resgatando um texto que eu fiz em 2013 pro Boca sobre o filme, e eu cito também que ele perde a força no final, né? E justamente me compartilho da opinião de vocês, que ele perde força ali, né? Da segunda metade ali. Acho bem interessante a questão do body horror mesmo, das modificações corporais, é muito bizarro. Eu gosto desse tema meio de submundo, né? Seria um submundo das cirurgias estéticas. Eu gosto muito desse tema, mas ele realmente ali, mas assim, né? Tem uma coisa que a Bia falou, tem um salto muito grande de qualidade técnica no filme para esse. O desenvolvimento da personagem, eu acho que ela é bem desenvolvida ali com as histórias. Concordo com vocês na questão, né, das motivações dela. Mas assim, eu gosto muito dessa questão do bizarro mesmo que ele propõe, das modificações da corporais, desse body horror. E eu gosto muito desse filme, assim, eu tenho muito amor, assim, eu até relevo essa parte final dele. Porque eu fiquei muito. Não sei, eu achei ele bem diferente quando eu vi. Ele é Do que diferente. eu já. Do que eu acostumava ver, assim. Foi o que o Daniel falou, né? Vamos falar de filmes estranhos hoje. Isso. Ah, eu tava vendo que uma das intenções das Soscas, né, era colocar essa assim, por que essas cirurgias estéticas, né, sei lá, silicone, mudar o nariz, esse tipo de coisa, mais facilmente aceito, né? Enquanto modificações corporais não são. Tipo, como que você julga o que é bom e o que é ruim? Eu concordo total que a cirurgia estética agora virou terça-feira, né? Todo mundo é igual, todo mundo faz. Tem amigas minhas de 20 e poucos anos colocando Botox, eu acho absurdo. É bizarro. Meu Deus. Ah, eu sempre fico... E é um Botox que, tipo, 6 meses você tem que pôr de novo, sabe? Sim. Cara, você quer ficar tomando injeção na cara a cada 6 meses? Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. A pessoa fica escrava disso, né? Tipo, porque fica cada vez mais querendo mudar. Exato, enfim, exatamente. Uma loucura. E sobre a modificação corporal, elas, as diretoras, né, queriam autenticidade, né? Então elas chamaram um artista, né, de modificação corporal, que é o Russ Fox, para ser o consultor ali. E tanto pela autenticidade como para em respeito à comunidade, né? Porque não importa o que a gente acha, assim, é algo que a gente deve entender e respeitar, né? E acho que essa foi a intenção delas, assim, no filme. E esse é um filme em que a Jenny e a Sylvia aparecem também como personagens, né? Até foi engraçado que eu tava assistindo na semana passada, né? E eu moro com a minha irmã, que não é gêmea. Mas no filme, a Jenny e a Sylvia, as personagens delas são alemãs, né? Que tem, tipo, um site super famoso de modificação corporal. E o que elas vão fazer lá com a Mary é trocar o braço esquerdo, né? Uma com a outra. E eu e minha irmã temos uma tatuagem igual, assim. Ela tava aqui na sala quando eu tava assistindo. Ela falou, ó, eu vou parar na tatuagem, tá? Que fique claro, né? Não vai pegar ideia nesse filme. Nossa, eu muito lembrei bom. Desse filme, quando eu tava assistindo, de um curta muito lindo, talvez o Ivo conheça, não sei, que é The Separation, que é uma animação de uns irmãos que foram separados, uns irmãos que eram siameses e tal. Aí eu achei, achei que elas iam pedir pra juntar, né? Eu também achei. Eu acho que elas vão pedir pra ficar juntas, né? Não sei, mas enfim. Trocado. Mas é muito bonito, esse curta. Esse eu não conheço. Eu não conheço. Eu acho que tem no YouTube, depois eu passo pra vocês. Ah, beleza. Beleza. Daí a gente deixa no, na descrição do post também. Uhum. Bem, então seguindo, eu queria só pra situar, né, no tempo, colocar aqui que o ABCs of Death 2 foi o projeto seguinte delas, né, foi o curta delas dentro desse filme, saiu em 2014. Ele é bem curtinho, eu acho que até no YouTube também dá pra achar ele solto. É coisa de 2 minutinhos, assim. E ele mostra... É uma audição, né? É uma atriz fazendo um teste pra um filme pornô. E os caras são homens, né? Fazendo a audição, e eles tratam ela super mal, assim, ficam fazendo gracinha, agredindo ela mesmo, né, até que ela se revela como um ser que não é exatamente humano, e é muito satisfatório. Mas a atriz que faz, né, é a Tristan Risk, que é que fez a Beatriz no American Mary, né, aqui, a Betty Boop. Ah, legal. É muito legal ver que, tipo, mudou para caralho. Uhum. Sim, eu lembro até quando eu tava vendo American Mary, eu fui pesquisar pra ver como era a cara dela. Eu falei, cara, eu preciso ver como é a cara dessa mulher. Uhum. Mas depois eu acabei nem... como eu vi o outro mais recentemente, né, o curtinho, eu acabei nem associando as duas. Uhum. Mas sim. Mas legal saber disso. É bem bacana esse curta. Eu gosto bastante. Tipo, aqueles realmente bem satisfatórios, né? No final, assim. Ai, é super. Gente, a atriz do American Mary é a menina do Possuída, sim, né? Sim. Do Ginger Snaps. Nossa, adoro. Ai, ela. Ótimo. Tô relembrando aqui. Até as Sosca gostam de trabalhar com atores repetidamente, né? Uhum. Tanto que aqui no próximo filme que a gente vai comentar, que é o See No Evil 2, Qual que é o nome do em português mesmo, gente? É Noite de Terror. Noite do Terror. Noite do... Péssimo. Isso, Noite péssimo de Terror. Nome. Noite do Terror. Bem genérico. É, pois é. Tem a Catherine de novo, né, no elenco. Uhum. Mas, e esse já é um projeto diferente, né, porque é um roteiro que não foi escrito pela Soska, quem escreveu foi o Nathan Brooks e o Bob Lee Darby, e é um projeto, é uma parceria do WWE Studios com a Lionsgate. WWE é a luta livre mesmo. Uhum. Vocês fizeram a associação correta. Sim. Era para ser dirigido pelo mesmo diretor do anterior, se eu não me engano, que eu lembro que quando eu estava preparando o curso, eu encontrei um pôster do filme, aí eu ampliei assim e vi que estava o nome dele. Uhum. Então eu acho que era assim, acho que era tipo um pôster, né? Tipo, de talvez por anunciar o filme, alguma coisa assim. Só que elas acabaram assumindo a direção, né? Uhum. Ainda bem que o primeiro é ruim pra caramba. É. Nossa, o primeiro eu não consegui rever, mas eu lembro que eu vi na época, assim, tipo, eu fiquei com aquela musiquinha na cabeça, tipo, assim, eternamente. Então, uma musiquinha, tipo, gospel, sei lá, tipo, que são as crianças cantando, né? E, enfim, nunca esqueci aquela música. Mas, de fato, o segundo é melhor. Tipo, o filme delas, né? Bem melhor e mais bonito também. Que aquele. O primeiro tem aquela fotografia horrível, né? Tipo, aquela aparência de filme do começo dos anos 2000, sei lá. Eu não gosto, não. Teve esse intervalo, né? O um é de 2006 e o 2 só foi sair em 2014. Só que se passa no mesmo dia, né? Se passa no mesmo dia, exato. Ai, é uma doideira. Mas. Então, por ser, né, da WWE Studios, eles fazem, assim, eu não me aprofundei muito, mas eles fazem filmes com os lutadores, né, de luta livre. Então, o vilão nesse filme é o Kane, que é um lutador do WWE. Ele tem, é um cara que tem 2,13 metros de altura, eu acho que. E tem um elenco super marcante também, né? Tem a Catherine, tem também a Danielle Harris, o Michael Eklund, que também, tipo, é carinha que aparece em mil filmes de terror por aí também. E é muito legal de ver. Mas o que acontece, então, né? No primeiro filme, eu também, faz tempo também que eu vi, eu também não peguei pra rever. Mas era um hotel, né, que ia ser transformado num lugar para receber moradores de rua, assim, e quem está fazendo essa transformação são alguns condenados, assim. Só que nesse hotel mora o Jacob, né, que é um assassino, assim, e ele vai matando todas as pessoas ao longo do filme. O 2 não é muito diferente disso, né? Mas se passa, né, como vocês disseram, na mesma noite, no necrotério, onde a personagem da Danielle Harris trabalha. Os corpos são levados para lá, inclusive o corpo do Jacob, né, que pensava-se estar morto, e na verdade ele não estava. Eu acho esse filme um tanto caótico também, mas eu achei ele divertidíssimo. Assim. Até porque eles estão fazendo uma festa no necrotério, tem isso também, né? Pois é, já começa com um bolo na sala onde se faz a necrópsia. Sim. Super higiênico. Olha, né? Ah, sempre tem, come. Né? Alguém comendo. Ah, ninguém come, ninguém, né? Tipo, bolo. Ninguém corta esse bolo, gente. É um bolo mó bonito. Ah, é lindo. Eu caí na pegadinha quando ele falou, ah, eu vou te mostrar um negócio horrível aqui e tal, não sei o que lá. Ele levanta teu bolo, eu falei, ah, sim, eu caí eu nessa. Também. Mas eu gosto, nossa, acho esse filme ótimo, muito divertido, muito bem dirigido, assim, tipo, eu acho bonitinho o casal, assim, geralmente eu fico irritada com esses casais sei lá, de slash, de... Eu fico irritada, só que esses eu achei muito fofos, assim. E, enfim, aí, como eu falei, né, a Catherine Isabelle, eu acho que o personagem dela tá caricata ali, né, tipo, ela é muito doida ali, né, tem, tipo, um fetiche, um negócio, assim, por histórias mórbidas, pela história do assassinato, né, por ver os cadáveres e tal, e acaba... transando com o namorado ali do lado do carro. Tipo, é muito bizarro aquilo. Nossa, e eu achei muito tenso, assim, tipo, achei muito bem dirigido, assim, tipo, a questão do suspense, dos sustos, eu acho muito bom também, muito bons. É, a primeira vez que ele aparece em pé atrás deles, assim, tipo, eu acho super legal. Sim. E a cena também, há uma cena que eu adoro, do elevador, sabe? Quando ela fica sozinha com ele no elevador, uhum. Acho super tenso aquilo. Fica esperando que ela... vai acontecer alguma coisa também, né? Tipo... É, exato. É. E eu acho muito legal também o uso que elas fazem do prédio, né? Do andado, aquele... Do necrotério, que não é bem o necrotério, é tipo quase como um instituto médico legal, não sei, um negócio uhum. assim, né? Que é um prédio bem grande, né? E eu gosto como elas usaram os corredores e todo... Enfim, toda a estrutura ali do prédio. É um filme que eu acho super divertido. Eu gosto muito mesmo. Eu acho também. Eu acho que a Catherine Isabelle não levou a sério um segundo do que ela tava fazendo. Ela tá engraçadíssima. É, eu acho que ela adorei. Se divertiu bastante. Sim. Fazendo o filme. Tem aquele irmão bizarro, né? Que tem um... Nossa. Tem uma certa paixão ali pela irmã. Eu acho muito engraçado que eu revi ele hoje, tá? Uhum. E, enfim, e ele tem uma certa paixão por ela, pela irmã, e ele fica recusando, né, aquela menina, e quando ela fala assim, ele fala, ah, eu te amo como se fosse uma irmã. Uhum. Aí ele olha assim pra ela e, tá, então vou te beijar, né? Então, não é nem discreto. É dar um clique assim, né? Ele, então, vou te beijar. Enfim. Mas assim, falando, por exemplo, nas diferenças entre esse e o filme original, né? Porque o filme original realmente ele tinha essa característica que era muito chata, né, no início dos anos 2000, apesar de já ser de 2006, deveria ter largado isso. Mas era essa ideia de tentar imprimir um certo estilo de videoclipe pro terror, sabe? Então é tudo com muito efeito na imagem, com uma montagem que é muito picotada, assim, então, às vezes tu nem via direito o que tava acontecendo, assim. É um negócio que é irritante, assim, que talvez até tenha funcionado em filmes como 13 Fantasmas ou Navio Fantasma naquela época, né? Mas depois cansou e cansou rápido, sabe? E aí, no caso delas, né, quando elas vem, assumem essa continuação aqui, é difícil até dizer isso, mas elas acabam dando um estilo um pouco mais clássico pro filme, assim, porque ele é bem esse slasher clássico mesmo, assim, né? Ele não tenta chamar muita atenção pra si, ele tá ali... O que que tu tá esperando ver? Tu tá esperando ver um monte de morte bizarra e é isso que acontece no filme, sabe? Então, isso eu acho que funciona muito bem. Só que a questão que eu tenho, assim, em relação a esse filme específico e que eu acho que vai ficar mais evidente no filme seguinte é que... Não tem a cara delas, sabe? Tipo, eu acho que a gente consegue ver muito mais do estilo delas quando elas escrevem um roteiro também. Quando elas estão trabalhando com um roteiro que é de outra pessoa, fica um negócio um pouquinho mais genérico, digamos. Nesse Isso, caso, um pouquinho. No caso seguinte, achei. Muito mais. Eu também achei assim, tipo, assim, eu percebi, né, que não tem muito estilo delas, não dialoga tanto, mas eu achei, tipo, um slash super decente, assim. É, muito bom. Então, super divertido, mas de fato, né, ele passa meio longe, assim, do estilo delas, exceto por essa, a personagem, né, da Catherine Isabelle, aquela coisa da, enfim... meio mórbida mesmo, uhum. né, então acho que tem um pouquinho delas ali, né, inclusive a participação delas, eu vou deixar a Sil falar, mas é muito legal nesse filme, né. É verdade. Tipo... Uhum. Lembrei. É muito Hitchcockiana a participação delas. É. É isso, né, logo no começo elas aparecem como corpos, né, no necrotério. Eu acho muito legal. Aí, só mais uma coisinha sobre o estilo do filme, né? Que realmente ele é muito mais, é como o Daniel falou, muito mais clássico, muito mais bonito. E, assim, recentemente eu revi o Massacre da Serra Elétrica, né? A refilmagem. E ele é um filme ótimo, só que ele tem esse maldito estilo dessa época, que é tipo, uma aparência lavada, sabe? Tipo, quase preto e branco, assim. Nossa, isso me dá um desgosto tão grande, assim. Tipo, eu fico, cara, esse filme é tão bom, só que, né, tem essa aparência muito feia. E hoje foi engraçado que quando eu fui dar o play no filme delas, estava na mesma pasta o primeiro, né? E eu comecei a ver o primeiro, né? Pensando que era o delas, né? Uhum. E eu, ai, nossa, filme feio e tal, não sei o que lá. Aí eu percebi que era o primeiro. Eu falei, ah, eu botei o delas em seguida, né? Já tipo, muito mais colorido, muito mais elegante, muito mais bonito. Eu falei, ai, ufa, ainda bem. Ele é bem bonito mesmo. Uma coisa que eu acho legal, e gente, vou soltar um spoiler do final do filme, então quem não quiser saber, pula uns 2 minutinhos aí. É que a Final Girl morre, né? Faltando, sei lá, uns 20 minutos ainda de filme, então a gente ia ter um Final Boy ali. Mas sei lá, acho esse finalzinho eu não gostei tanto, que eu acho que se estende um pouco além. Depois que a Danielle Harris morre, assim, ele se estende um pouco além do que precisava, né? Tipo, quando o cara vai embora, tá saindo de carro, daí ele para pra abrir o portão ali. Tipo, ele fica 5 horas pra abrir aquele portão. É, ele é um pouco, se estende mesmo. Derruba o portão, tá ligado? Tipo, passa por cima Pois do portão. é, pois é. O prédio todo tá destruído lá atrás. O que é o portão? Exato. Mas eu confesso, assim, que eu acho legal, assim, tipo, também falando spoiler, morrendo todo mundo, assim, né? Tipo, porque você pensa que vai. Você pensa, ah, não, com certeza ela vai sobreviver, né? Final Girl e tal. E ela morre. Eu fico, será que ela morreu mesmo? Porque se o cara não morreu, talvez ela também não tenha morrido. Só que ela fica muito tempo lá, né? Tipo, então, eu falei, não, ela morreu de fato. Aí, né, de fato, a gente acha que vai sobrar o rapazinho e ele também não sobra. Eu falei, ah, gostei. Legal. Não, sobrou ninguém. Morreu todo mundo. Se não é pra sobrar Eu ela, que não achei sobe bom ninguém também. também. Eu fiquei pensando também se ela ia acordar, mas eu pensei, tipo, esse cara trabalha no necrotério, sabe? Ele Se ele deve saber tiver quando alguém tá desterrado, morto. ia ser muito incompetente. Ah, mas eles. Então, mas eles erraram justamente do cara antes, né? Achava que ele tava. Achava que ele tava morto e não tava. E ele É sobreviveu verdade. àquele monte de líquido, né? Tipo, que acho que é Pois é. embalsamador, alguma coisa. Não sei o que que é aquilo, enfim. Aquilo foi muito bom, né? Porque ele enfia esse negócio, esse líquido no cara, e daí ele vai lá e abre, né, a torneirinha para começar a sair. E em nenhum momento passa pela cabeça do vilão simplesmente tirar aquele negócio que tá enfiado nele, tá ligado? Ele fica parado recebendo tudo aquilo, assim. Tipo, o tamanho do cara, é só ele pegar e puxar, tá ligado? Ele sobreviveu ao. Sei lá, ele perdeu um olho porque acho que enfiaram um ferro no olho dele no primeiro filme, mas ele não foi capaz de tirar o negócio da barriga dele. Foi. É uma coisa que até deixaram total de lado, é que no primeiro filme ele arrancava os olhos das pessoas, né? Tipo, essa era a característica Sim, do é. Jacob no primeiro filme, assim. E nesse, tipo, foda-se, não, não. Ele, na verdade, ele nem arrancou olhos, né? Ele empurrou olhos para dentro. Então ele fez, tipo, Ele foi o guardou. exato oposto. Exatamente. E deram uma É, no máscara primeiro. para ele também, para ele ficar mais com a cara É do Jason. verdade. No primeiro tem toda uma conotação meio bíblica, né, religiosa, acho, de também que a mãe dele é meio que a mãe da Carrie, assim, né, tipo uma fanática religiosa, e acho que é tipo uma mistura de Carrie com psicose, uma coisa assim, e a mãe dele é toda manipuladora, e por isso que ele é malucão, assim. Exato. Bem, o filme seguinte, né, é o Vingança de 2015, não é um filme de terror, né, mas acho que é que a gente deve comentar brevemente. Também não é um roteiro delas, é do Justin Chaney o roteiro. E também é um filme da WWE Studios com a Lionsgate, né? Também tem um lutador do WWE, que é o Big Show, é um cara igualmente grande, né? Assim como o Kane. Eu acho que o mais legal desse filme é que o protagonista é feito pelo Dean Cain, que é o super-homem da série de TV. E se você pegar o IMDb dele ultimamente, ele tem feito muitos papéis de pastor ou papéis com cachorros. Filmes de cachorro. E o papel dele no Vingança é, tipo, completamente diferente disso tudo, né? Como o nome diz, né? É um filme de vingança. O personagem do Jim Kane, que é o Mason, é um policial. Que começa o filme prendendo um bandido, né? Que é no caso, o Big Show. Só que, por conta de uma gambiarra aí, o cara é solto e mata a esposa do Mason, né? E daí o Mason vai, aí ele vai preso de novo, daí o Mason vai e mata o irmão desse cara para ser preso na mesma penitenciária. Que este vilão para poder se vingar, e aí ele, tipo, Assim, é esses filmes de pancadaria, né? Filme de hominho, assim. Mas talvez ele tenha. Ele pese um pouco mais no sangue, assim. Acho que. Porque é bastante violento mesmo, né? E talvez aí tenha um dedinho das soscas, assim. É, eu sei que a Bia não assistiu esse, né? Daniel, e vocês chegaram a ver? Eu não vi. Foi até quando a gente estava propondo o tema que eu vi esse filme e falei, gente, tem um filme de ação delas. Eu também não imaginava que elas fariam um filme de ação, ainda mais um filme de ação, como assim eu disse, né, de hominho. Eu não imaginava, mas eu fiquei curioso, mas eu acabei dando prioridade, né, a rever os outros para poder falar mais sobre esse, mas fiquei surpreso assim por elas estarem fazendo, mas é aquela coisa, né? Elas foram contratadas, né? É o mesmo estúdio do outro, né? Que é o lá do Luta Livre lá. Eles gostaram da direção dela no outro filme, delas no outro filme, e convidaram de novo. É isso. Ah, aí eu vi esse. É, só que assim, daí eu vou ter que admitir um negócio aqui, tá? Seguinte, Tá. eu sei que é errado a gente ter, né, preconceito contra filme e tal, né? Tipo assim, ah, mas esse é o tipo de filme que tu olha assim e tu fala assim, não deve ser bom, né? Tu vê que é um filme estrelado pelo Superman da TV da década de 90? Tu vê. Lois e Clark. Tu vê que assim, talvez não seja bom. É, mas, né, tem que se preparar pro podcast, tá? Daí o que que eu fiz? Eu vi esse filme, mas eu sou obrigado a admitir aqui, eu não ia admitir, mas eu vou admitir, que eu vi ele enquanto eu lavava a louça. Então, foi bem útil para mim enquanto Eu eu acho tava lavando. super possível. Nesse caso, eu acho super possível. É, Não eu tem nem. Meu Tem Deus. zero surpresa nesse filme, gente. Então, É, assim. acontece tudo o que você espera que vai acontecer. Exatamente. E na hora que tu espera que vai acontecer também. É, Então, exato. assim, eu tenho o tablet ali que eu coloquei ali em cima, botei meu fone de ouvido e aí lavei louça. E aí foi bem tranquilo. Assim, rendeu bem, tá ligado? Mas assim, tem umas coisas absurdas. Assim, tem um cara que. Tem um personagem que fala que não quer se envolver e tudo mais, tipo, não quer se envolver nos conflitos e tal. Só que daí tem uma cena no final ali que tá tendo uma rebelião, que tá todo mundo se matando. Todo mundo assim, guardas e preso, tá todo mundo se matando, e o cara fica lá em cima de uma torre com uma arma na mão, e ele não atira em ninguém, ele não faz nada, ele fica só olhando todo mundo se matar. Eu acho que tem um limite pro quanto que tu. A partir do momento que tu não tá se envolvendo, tu tá agindo mais, tu tá fazendo mais do que se tu de fato se envolver, sabe? Porque tu tá deixando muita Exato. gente morrer ali. Então, não entendi muito essa parte dessa motivação dele. Mas, assim, não achei tão ruim quanto eu achava que seria, mas também, como eu disse, eu não. De fato, assim, não parei para ver esse filme, né? Prestando tanta atenção como eu prestei os outros. Então, eu tô deixando esse aviso aqui, porque vai que eu falo que o filme é bom e na verdade é ruim, é porque eu tava me divertindo mais lavando louça, né? Caramba, para você se Pode divertir mais acontecer. lavando louça, eu fico imaginando também. Tá na Netflix, se alguém quiser se arriscar. Ah, nossa. É, É, tá. esse era o único que estava fácil. Não, esse é o único que eu não vi. Gente, eu vou fazer um merchan aqui. O American Mary tá na Darkflix, como Mary Mórbida. acho que é Mary Mary Mórbida. Mórbida. Mary Mórbida. É. Ai, até gostei mais do nome. É, eu acho legal esse nome. Né? Sim, eu achei legal. É engraçadinho. Ai, mas é, a gente, né, trouxe esse filme mais por ter sido uma direção delas, né? Mas não é um filme de terror, assim. Não, é bem É só um deslocado, filme assim, de ação mesmo. do que É. elas normalmente fazem. Mas tu viu, Sil? Vi. E o que que tu achou? Vi, sim. É, então. Eu acho Zero que não é. surpresas, né? Assim, para quem gosta, né, desse tipo de filme, eu acho que até é um filme bem feitinho, assim. Mas como eu disse, é um roteiro que acontece exatamente o que você espera que vai acontecer, assim. É, os personagens são bem clichês também. Tipo, o vilão não tem uma área cinza ali. Ele é mau, né? E não tem também, por exemplo, tem uma hora que eles tem uma questão ali envolvendo o diretor da prisão, né? E aí, assim, é criada uma suspeita de que o diretor da prisão está envolvido também no, né, nas coisas erradas que estão acontecendo ali dentro. E, tipo assim, essa suspeita é criada numa cena. Na cena seguinte já se confirma isso, sabe? Não se cria sequer um suspense assim, ah, pode ser que seja outra pessoa e não ele. Nada. Tipo, ele já vai te entregando tudo, todas as informações de uma vez só, assim. Então, e esse diretor é feito, né, mais uma vez pelo Michael Eklund, que para mim ele já tem cara de vilão. Até no filme anterior eu achava que ele seria um, sei lá, pelo menos um cara exportável, assim, mas ele nem era, mas tipo, eu já tava esperando que fosse ser. Quem é ele mesmo no filme anterior? É o de cadeira de De rodas. qual? É o de cadeira de Ah, rodas, tá. é. E Ele no de. parece o Ethan Hawke. Sim, parece. Tem um Ele tá sósia, mais né, não? parecido aqui nesse filme, É o tá mais sósia parecido. do Ethan Hawke. E aquela menina achei meio parecida com a Sarah Michelle Gellar, sei lá. É Assim, tipo, verdade. uma Nossa, ele versão parece meio mesmo. mais ou menos, assim. Sim, parece mesmo. Mas é isso, né? É um filme que se passa dentro de uma cadeia. A única mulher que tá no filme é morta lá no começo, Sim. rapidamente. Mas eu acho que para quem gosta desse estilo de filme, talvez até ache interessante, assim. É que não é um tipo de, não é uma temática que me chama lá muita atenção também, né? Então ficou, como a Luana diria, aqui no podcast, Melhor definição, né? né? Vejam enquanto lava a louça. Porque mesmo Isso. vocês não gostar, se vocês não gostarem do filme, não vai ter sido um tempo perdido. Exato. Porque vocês vão ter lavado toda a louça. É isso. Otimizar o tempo aí, né? É Exatamente. isso, preciso. Bom, e o filme mais recente delas, então, é o Rabbit de 2019, né? Que é um remake do Enraivecida na Fúria do Sexo, que é um título que eu nunca supero, gente. Pra mim é o melhor que existe. Eu acho ótimo De também. traduções. Eu Não, ele é falei muito isso, bom, acho que muito interessante. quando a gente gravou, assim, eu falei que é o equivalente a Curtindo a Vida Doidado do Terror. Esse título. É verdade. É perfeito. Boa. Ai, total. O filme original é de 77, né? Foi dirigido pelo Cronenberg, que inclusive é um diretor canadense também, e é uma puta influência para as Soscas, né? Eu acho que até foi o primeiro remake de um filme do Cronenberg. Agora eu tô na dúvida. Não sei Eu dizer, também não não tenho sei. certeza, assim, mas A eu mosca teve suspeito que seja. continuações, né? Mas não é remake. Eu acho que sim. Não lembro de remake do filme do Cronenberg, não. E é meu filme favorito das Soscas, assim. Eu gosto bastante dele, mas Sim. eu quero saber de vocês o que vocês acham. Eu gosto muito, assim, tipo, eu gosto muito do Cronenberg também, né? Que meu top 3 diretores favoritos da vida. E eu gosto muito dessa fase do começo dele, que é essa fase mais os filmes eram mais baratos mesmo, então eram bem desavergonhados, enfim. Então eu gosto muito do filme original, mas eu também gosto bastante da refilmagem delas. Acho que elas fizeram uma coisa bem diferente, né? Tipo, não ficou uma coisa muito óbvia, até porque eu acho tão difícil de copiar aquele filme, que ele é tão assim, tão particular. Acho que seria muito, acho que não faria sentido, na verdade, simplesmente reproduzir ou tentar emular alguma coisa como aquilo. Então acho legal que elas colocam, né, nesse mundo da moda, e eu acho que aí já tem uma coisa meio a cara delas mesmo, né, que essa coisa meio do glamour, mas uma coisa meio estranha também, porque tem aquele tema, né, do estilista, que é tipo um tema super bizarro, né, que é tipo você sentir prazer com o sofrimento de alguém ou coisa assim. Então isso eu acho super legal. E ela também vai voltar, né? Tipo, elas vão voltar a falar da questão da vaidade feminina, né? Da questão do. Porque no primeiro filme, né? No original, tem ela fica na axila, né? Tipo, a criatura, ou sei lá, enfim. A mutação, né? Fica ali na criatura, ou na criatura, na axila. E E já no caso delas, né? Acho que até tem depois, acho que meio que se espalha, né? Não, não lembro bem, mas é. Mas aí no caso dela fica uma coisa mais visível no rosto, né? Tipo, essa deformidade, né? Essa transformação dela. E então, enfim, vai voltar a falar, né, desse tema das cirurgias. E eu acho que eu gosto muito, né, do olhar delas para isso, que é um olhar bem irônico, bem, né, extremo também, né? Tipo, ah, enfim, eu acho super bem dirigido. Eu gosto muito das cenas. Tem uma cena do hospital que tem o ataque lá, né? Das pessoas começam a atacar umas às outras, assim. É bem grotesco, assim. Eu gosto muito disso. Eu acho, assim, eu vejo meio que uma mistura de. Parece a morte ele cai bem com outros filmes, né? Que tem essa coisa justamente daquela clínica toda chique, né? E tem uma coisa legal que não sei se vocês repararam, mas tem uma foto da Lynn Lowry, né, que é uma atriz que tá no filme original, tá no porta-retrato do médico, né, acho que ela é tipo a esposa dele, Ah, não que sei. depois a gente vai ver no final, mas é tipo assim, no retrato é a atriz, né, e enfim, acho ótimo também como ele traz a questão, o filme traz as questões de monstruosidade, né, dela se questionar como um monstro e de como ela vai, toda essa adaptação dela para essa nova realidade, enfim. Acho super bacana, assim, realmente o que elas fizeram. Acho um filme muito bom. E eu também concordo com a Sil, que eu acho que é o melhor filme delas até agora. É, eu acho que essa questão que elas tratam do body horror, ele pega bem a essência que o Cronenberg trabalha no, né, nesse tema, nesse subgênero, que além da transformação corporal, tem uma transformação de personalidade, né? À medida que o corpo dela, à medida que ela sofre essa mutação, ela muda ali, ela cresce, né? Um pouco como a gente vê na mosca, né? Ela cresce ali, ela fica mais confiante, ela fica mais criativa, ela consegue desenvolver os trabalhos dela, mas à medida que ela vai se degradando para o outro lado também. É, eu acho bonito também a homenagem que elas fizeram ao Dead Ringers nesse É filme. lindo. Muito bom. É É lindo, achei. Quando eu vi a cena, eu fiquei. Gente, que coisa linda. muito bonito É, a roupa, né? eu gosto bastante do filme, né, como elas. É, essa questão de remake, a gente, né, já debatemos muito. E como que é legal quando a pessoa pega o remake, ela coloca ali a personalidade dela ali naquele remake, faz as modificações ali e não perde a essência do trabalho, né? Então dá para se não se copiar, dá para se fazer uma coisa interessante ali que é até difícil eu chegar e falar, eu prefiro esse ao aquele, eu gosto muito dos dois, né? E eles sendo tão diferentes. É isso, eu gostei bastante também. É o melhor filme delas. E assim, eu acho que Cronenberg ficou feliz vendo esse filme. Eu vi um pouco antes da estreia do filme, elas comentaram numa entrevista, né, que o entrevistador comentou que, tipo, normalmente a gente odeia remakes, né? Tipo, já anuncia-se um remake, a gente já, não, pelo amor de Deus, né? E aí ele perguntou para elas, qual o ponto de vista delas nessa questão, né? Elas falaram que, tipo, odiamos remakes, né? Uma delas, eu não sei qual foi, gente, falou, tem até uma camiseta que diz, fuck remakes, né? Só que esse filme ia ser feito quer a gente estivesse nele, quer não. Então a gente preferiu fazer, né? Certíssimas. Gente, Eu achei ótimo também. não, muito legal. E também gostei muito do resultado, assim, né? Porque é algo diferente, né? Assim, você vai fazer, não faz a mesma coisa, né? Tipo, é a mesma coisa do Carpenter fazendo o remake do A Coisa lá, né? Tem, né? Tipo, faz um negócio teu. Então, assim, esse aqui vai por uns outros caminhos. Ele faz referências ao original, mas ele também é uma coisa delas, assim, né? Então, por exemplo, tem essa questão ali de que, por exemplo, a protagonista aqui nesse filme, ela de fato, ela tem uma personalidade, né? Ela tem uma vida, ela tem um trabalho. A gente conhece ela, a gente sabe o que ela faz. Enquanto que no do Cronenberg, tipo, já sofre um acidente no início do filme e depois, tipo, ela vira a vilã da história. Assim, não tem muito desenvolvimento, até porque, né, era a proposta dele e tudo mais. Só que aqui, então, assim, se vai fazer, faz um negócio diferente. Daí tu tem aquele monstro que aparece no final também, que é um negócio bizarrão, assim. Então, é diferente. Eu acho que se for pra fazer remake, eu não tenho problema quanto a fazer remake, sabe? Tipo, pode fazer à vontade se quiser. Uhum. Só não faz o mesmo filme de novo, porque se for fazer o mesmo filme de novo, é só, né, remasterizar o original, que eu vejo o original. Mas agora, se for pra ver uma coisa diferente, pra mim, eu sempre falo, eu sempre defendo que o remake do Evil Dead é um dos melhores que eu já vi, porque, tipo, ele pegou um negócio que ele tinha uma característica muito específica, ele falou, não vou tentar replicar isso, vou fazer uma coisa, então eu vou pegar um pouco dessa história e fazer uma coisa nova. E funcionou. Agora, tem uma coisa nesse filme aqui. Eu gosto demais desse filme também, tá? Então, eu só vou implicar com uma coisa que tem... Sabe quando os filmes, eles colocam, tipo assim, uma cena, assim, que tu não suporta mais ver essa cena do filme? Eu começo a ficar chato, depois vai ficando velho, né? Então, tipo assim, tem coisas que a gente já não aceita tanto. E pra mim, assim, eu não consigo mais aceitar esse tipo... Aquela cena clássica já, tipo assim, em que a personagem tá no banheiro e daí... Entra outros, ela tá, sei lá, se esconde, alguma coisa assim, e entra outros e começa a falar mal dela enquanto ela tá ali no banheiro, sabe? Meu Deus do céu. Justamente aquilo... a aparição, né? Que sim, é quando as duas aparecem. Das irmãs. Quando isso acontece, eu falo, meu Deus do céu, sério, que assim, não tinha outra maneira de tu passar essa informação? Tinha que ser desse jeito aí. Aí isso me tira do filme por uns 5 minutos. Depois eu volto, mas, tipo, tem esse momento aqui, então eu sou obrigado a mencionar, porque. A gente tem as nossas implicâncias, né? Então, tipo, o Felipe tem as dele, então eu tenho as minhas também. Então, sim. Tipo, essa daqui eu não consigo, sabe? Não consigo. Mas eu acho um bom filme, ponto. Eu acho o filme sensacional, tá? Só tô implicando com um momento do filme só. Eu acho que aquele monstro do final que até você citou, acho que me lembrou um pouco do Curtinha lá. Vocês não acham, tipo... Não sei, tem uns tentáculos, umas coisas assim. Uhum. Sim. O vírus, né, ele é uma coisa da raiva mesmo. Eu não sei se eu gosto, né, disso que tem no Cronenberg, como que é no Cronenberg. Até mesmo esse filme, ele parece até uma... Eu acho que é uma continuação do Shivers. Porque é bem parecido, assim, essa questão do vírus e do... negócio. E aqui entra essa questão da raiva, né? As pessoas ficam com muito ódio, muita raiva. E são os pontos, né? De tratamento diferente entre o filme original e o remake, assim, as visões diferentes. Mas assim, eu acho que ambos vão bem pelos caminhos que eles tomam. Uma coisa que eu acho legal, até comentamos lá no Sete Marte também, Daniel. Sobre essa diferença, a Bia tinha comentado, né, dessa mutação na axila, né, da personagem lá no original, que lembra um pouco um formato de vagina, assim. E no remake, sim. É um tentáculo, né? Então, mas no original também tem. Sai um negocinho de dentro. É porque ele né? não dá tanto destaque pra isso. Porque no uhum, caso dela, uhum. Ele fica meio que se balançando ali, né? Mas é porque ele sai como se fosse algo que tá, né, é usado pra perfurar as pessoas e. Uhum. Ele é tipo um espinho gigante. É, tipo um espinho. É. Ele não é. Uhum. Mas não é tão. Elas dão um destaque, assim, pra transformar no filme delas, pra transformar em algo mais fálico mesmo, né? Uhum, e no caso dele é como se fosse mais uma presa, assim, né, Neivo? Tipo, algo que é feito pra furar a pessoa, né? Isso. Muito bem, gente. Gente, só um comentário. Cronenberg voltando pro body horror esse ano. Tô muito na expectativa. Ai, sim. Saiu a notícia ontem, gente. Ai, pessoas ficam chocadas e abandonam o cinema. Tá assistindo um filme do Cronenberg. O que você espera exatamente? Olha, mas sempre assim, tem, né? Sim. O próprio Cronenberg falou que ia ter gente saindo da sala de cinema. Eu tô achando que ele contratou algumas pessoas pra sair no meio do filme. Só pra poder dar destaque, sabe? Eu vi alguém falando esses dias. Eu não lembro se foi alguém, sei lá, famoso ou alguém... Enfim, não lembro, um crítico, alguma coisa assim. Que falou que fez isso só pra, tipo, pra dizer assim... Ah, alguém saiu da sessão. Tipo, só pra contabilizar, né? Eu não lembro, mas eu acho que... Enfim, sempre tem, né, esses casos. O pessoal em Cannes é muito passional, né? Tipo, ou aplaude de pé por 20 minutos... Pois é. Ou vai embora. Mas sim, eu tô curioso para ver porque eu lembro assim, acho que foi em, acho que 2001, o Carpenter deu uma entrevista e daí perguntaram para ele sobre aqueles jantares que eles fazem lá em Los Angeles, que é o jantar dos Masters of Horror, né? Que é tipo o Mick Garris chama todo mundo, assim, toda essa galera que tá por lá, tudo mais, pra se reunir, conversar, então se reúne no restaurante e tal. É algo que é bem conhecido. Daí eu lembro que em 2001 o Carpenter deu uma entrevista que perguntaram sobre isso e tal, não sei o quê. E aí perguntaram sobre como é que era isso e tal, né? Aí o Carpenter falou: Ah, eu já nem frequento mais isso, porque antes era legal, a gente ia lá, conversava e tal, não sei o quê, todo mundo conversando junto. Agora, das últimas vezes que eu fui, isso em 2001, né? Das últimas vezes que eu fui, o Cronenberg nem queria falar comigo, porque agora ele é artista. Que agora ele não faz mais terror, sabe? Então é legal ver ele voltando para esse, né, pro começo da carreira dele, que para mim é o melhor. Tipo, ele pode ter feito Ah, muito filme eu adoro. bom depois e tal, mas nada se compara ao Ah, que ele não, fez antes. gente. É, ele. Eu acho que o filme lá do filho dele, do Brandon, né? O Possessor. Possessor, eu acho que virou, deu uma saudade, né? Virou, falou, gente, meu filho, acho que eu vou voltar, viu? Que o Possessor também, eu acho o filme incrível do Brandon. O Ah, eu Antiviral também também, que é o acho. primeiro dele, eu gosto bastante também. Ah, sim, também gosto. Também. Esse eu não vi. É bem legal, bem legal. Ai, Mas veja. eu imagino que seja muito bom. Já vi bastante gente falando bem dele. Eu gostei bastante dos dois também. Espero que logo mais ele resolva dirigir mais alguma coisa. É, gente, então acho que cobrimos toda a carreira das irmãs Sosca, né? Como a gente já tinha dito, né, elas por enquanto tem poucos filmes ainda no currículo. Esperamos que voltem com mais. Eu até dei uma olhada no IMDb, ver se tinha algum projeto futuro, assim, mas não tem nada por lá. É, a gente fica na torcida para que em breve também elas voltem por aí. Larguem os quadrinhos um pouco e voltem para cá. Ai, mas então acho que é isso. É, queria ver se vocês têm alguma consideração final, então. Eu ia falar uma coisa que eu tinha notado aqui que eu esqueci de falar no início, que eu deveria ter falado no início, que é o seguinte, eu fui como preparação para esse episódio, eu fui pesquisar um pouquinho sobre entrevistas com elas e tal, né? E aí eu achei um episódio de podcast que elas participaram há muitos e muitos anos atrás. E aí todo o início do episódio foi falando de como é que seria a pronúncia correta do nome delas. Porque tem gente que fala Sosca, daí falaram também em certo momento no podcast que poderia ser tipo Xosca. E eles ficam tipo uns 15 minutos falando sobre diferentes variações de pronúncias do nome dela e não chegam a nenhuma conclusão. Então elas mesmas não falam qual é o nome, como é que se fala o nome delas. Então, tipo assim, Gente. por isso que também não acho que seja um problema, vamos chamar do que a gente quiser, né? É Sosca mesmo, então. Bonitinho, Sosca, né? Sei lá, acho bem sonoro. Sim. Tá bom, assim. Mas então, queria agradecer muito pelo convite. Adorei. É, o papo foi muito divertido. E é isso, estou à disposição. Sempre que quiserem, é só chamar que eu volto. Obrigadão. Ai, chamaremos. E, né, depois a gente coloca, Bia, todos os seus suas redes sociais, os seus links dos seus projetos aqui na descrição do post para quem quiser conhecer mais, né? É, para quem ainda não conhece o trabalho da Bia, que é sempre incrível. Ah, E obrigada. a gente agradece muito por você ter topado esse convite. Foi uma conversa super divertida. Adorei a gravação. Eu também, achei demais. E com certeza chamaremos de novo, sim. Então, gente, é isso. Obrigado, Bia. Muito É obrigado isso, então. aí. Obrigado pelas presenças aí, Daniel e Sil. Ô, Daniel, Valeu, você é gente. incrível, cara. Nossa senhora, eu já virei seu fã também, tá? Nossa senhora. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Tô chegando bem. agora aqui ainda. Ah, muito bem. Então é isso. Obrigada, gente, por mais essa gravação. Obrigada aos ouvintes. E como sempre, né, deixem seus comentários, seja no post, nas nossas redes sociais. A gente sempre gosta de ouvir os comentários de vocês. Venham com críticas, sugestões, elogios. Aceitamos de tudo. E é isso. Obrigada e até a próxima, gente.